Não importa a estrada comprida, não importa a batalha renhida, não importa os problemas da vida, se eu tenho Jesus. Não importa o abismo profundo, não importa as tristezas do mundo, com as coisas daqui não me iludo, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, e sou dele sim, e pelo caminho eu não vou sozinho, ele cuida de mim. Eu tenho Jesus, e sou dele sim, e pelo caminho eu não vou sozinho, ele cuida de mim. Se o dia é de chuva, não importa se o dia é de sol, não importa se é claro ou escuro, se eu tenho Jesus. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu não tenho algum, não importa problema nenhum, pois eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, e sou dele sim, e pelo caminho eu não vou sozinho, ele cuida de mim. Eu tenho.